Vamos embora, galera. Chicana, mesa de bar 3. Estúdio 3D e de gravações. Não admito que me fale assim. Eu sou o seu 16º pai. Sou primogênito do teu avô, primeiro curandeiro, alcoviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz. Vá! Me deve respeito e pelo menos dinheiro. Ele é o cometa fulgurante que espate fogo. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Vamos embora! Salve, salve, Benito de Paula!